compraram minha casa para me matar, mas não encontraram nada, eu já não estava lá. Dizem que marcaram minha cara, um dia eu vou pagar. Prepara porra pá, não vou dormir, não dá. Preto, armado em gueto, armado em G, pronto para pagar o preço para colar em mim. Medo, eu não conheço, eu nunca vi. Manos trouxeram mambo, embora ver o I. É esse aí, bala no indivíduo, apavorou, bandido virou chivo. Deram o meu nome no homem do juízo. Processo é roubo, tentativa de homicídio. Mais um neguinho que queria se lançar. Ya, gravar um hit, tem uma história para contar. Mas o meu estilo é tipo vai e faz. Boy, bora tapa gangsta. Boy, bora tapa gangsta. Boy, bora tapa gangsta. Gangsta, gangsta, gangsta. Boy, bora tapa gangsta. Diz-me quantos tigres tens para telefonar. Quantos vêm quando a situação tá má. Amigo, eu juro, eu já não sei em quem confiar. A minha mãe, a minha paz, onde está? Eu vejo thugs, vejo drug dealer. Eu vejo babilões a rolar na esquina. Eu vejo dor e amor, nigga. Eu vejo a vida. Vejo niggas no parque, no giro, lá giras. E é sempre um era controlar. Mas mete o beat no play, eu vou lhe dar. Se os meninos são maus demais para me apoiar, então todas as meninas ponham a mão no ar. Bitch, nigga, rima para namorar. Eu não, menina, eu já tenho o meu par. My blood, my love, my lie. Eu corri demais para o encontrar. Baby, eu corri demais. Agora niggas querem vir buscar o que é meu. Come on, nigga. Boy, bora tapa gangsta. Boy, bora tapa gangsta. Gangsta, gangsta, gangsta. Quando eles vieram para me matar, eu não estava lá. Quando eles vieram para me matar, eu não estava lá. Quando eles vieram para me matar, eu não estava lá. Eu não estava lá. Quando eles vieram para me matar, eu não estava lá. Boy, bora dapa gangsta.